te amou sincero uma vida inteira. E com você o meu inverno vira primavera. Vivi me jurando estar apaixonada. Prometeu o mundo e nunca me deu nada. Oh, você não cumpre nada. E se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu. Eu vou provando um gosto amargo do seu doce mel. Nas mentiras das palavras, entro no seu jogo. Procurando ar, só encontro fogo. E queimo nesse fogo. Quando você faz tão apaixonado, meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos, me emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo, mesmo estando falso. Ah, eu sinto que respiro. Mentes tão bem e parece verdade. Você fala, eu vou acreditando. Mentes tão bem, até chego a imaginar que não quer me enganar, que me ama de verdade. Oh, mentes tão bem. Portal do Arrocha. Quando você fala tão apaixonado, meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho pros seus olhos, me emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo, mesmo sendo falso. Ah, eu sinto que respiro. Mentes tão bem e parece verdade. Você fala, vou acreditando. Mentes tão bem, e até chega a imaginar que não quer me enganar, e me ama de verdade.